vai ficar sempre, pra sempre ao meu lado. Serei feliz como eu fui ao sonhar. Você pra mim lá, você pra mim sempre, pra sempre ao meu lado. Um sonho bom que me fez acordar. Romance, pour some champagne, we take a chance. Eu e você, amor, sorriso e a flor, o querer. Se vai ficar sempre, pra sempre ao meu lado. Um sonho bom que me fez ajudar. Você pra mim, você pra mim sempre, pra sempre ao meu lado. Um sonho bom que me fez acordar. Romance, um sonho champanhe, we take a chance. Eu e você, amor, sorriso e a flor. Se vai ficar sempre, pra sempre ao meu lado. Um sonho bom que me fez acordar. Serei feliz como eu fui